Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. E começa. Peraí, ouçam esta bela canção. Pra quem está ouvindo, tem um vizinho nosso que sempre toca uma música de corno. Ou uma música gay, ainda agora tava tocando a Will Survive. Cara, mas o Will Survive é um clássico, e clássicos merecem respeito. Isso aí é um por isso que é música de gay. Cara, tá bom, agora vem a pergunta. Por que estamos gravando com uma música gay de fundo? Porque nosso vizinho, não, sim. Não temos opção. Não temos opção, mas vamos lá. Vamos que vamos. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estivas em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Mercadinho R. Silva, vendas de estivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara. Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva, onde comprar faz bem. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272, São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Está começando o Regional. Vamos lá. O negócio é o seguinte: começo de mês. A gente gosta de revisar o orçamento do mês passado. É isso aí. Porque... Então, em programas de rádio, início de mês, fala-se sobre mês passado. É isso aí, o mês passado, porque afinal, a humanidade faz atos que desafiam a compreensão humana. É verdade, porque desafiar a compreensão alienígena seria bem... E querendo ou não, entrando para a história, existem coisas que os jornais não noticiam, até noticiam, mas não dão atenção devida. Não dão devida atenção, porque Neymar... É, Neymar... Mas você que gosta de jogar Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo desenvolvido por uma empresa americana, Sierra. Sierra está localizada nos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi desenvolvido, foi colonizado também pela Espanha. Espanha... É. Casa dos grandes times europeus. Time esse, como Barcelona. Barcelona é time do nosso querido Neymar. Joga muito, Neymar. Joga muito, hein? Oh. E até o mês passado, pelo menos. Até o mês passado. Enfim, podcast do mês passado. Vamos relembrar as mazelas, as curiosidades. Então, meu querido Google, o que você tem do mês passado aí? Primeira notícia. Rapaz, olha só. Pra quem gosta muito de assistir o Datena, até o seu Marcelo Rezende. Se rende. Né? Se rende. O detento fugiu da prisão porque não aguentava mais ouvir rap. Cara, esse cara nunca assistiu filme de prisão, porque todo prisioneiro se amarra no rap. O cara escapou da penitenciária com argumento inusitado, né? Ele não aguentava mais ouvir rap, que ecoava dia e noite na ala onde ele tava. Cara. E ele era ladrão, acusado de cometer 45 crimes. Se eu tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Caramba. Né? O crime é, não é o rap, é como é que pode dizer, esse cara ter, é, eu acho que é o estilo, vamos dizer assim, que é tocou. Como, é como a gente com funk. É isso aí. E o cara era inglês, calcule. Quer dizer, o rap pra ele é o equivalente ao funk da favela, porque a favela é os Estados Unidos pro inglês. É. Não sei se você sabe. É verdade. É porque o do inglês nós não manja, mas o português nós destrói. É isso. Então, o cara era acusado de 45 crimes. Ele ficou farto da barulheira, né, dentro que os detentos faziam na cela no corredor da prisão. Olha o nome do cara, Robert Stevens. Você se chama Robert, né? Robert. Você acabou de revelar a minha identidade secreta. Então, olha aí, ele já chegou no Brasil. 58 aninhos. Ele já fugiu? Ele fugiu da prisão de peraí, Gloucestershire. Saúde. Na Inglaterra. Saúde. Obrigado. Ela literalmente, ele já não aguentava mais ficar ouvindo a música especial hip hop, rap, de noite. E além disso, olha só. Ele alegou que estava sendo incomodado e forçado a comprar droga dos outros companheiros de cela. Stevens, claro, né? Ele teve que escalar um muro para fugir da prisão. Conseguiu fugir por 20 dias. 20 dias. No Brasil, isso é nada. Agora, na Inglaterra, um prisioneiro fugir por 20 dias. É isso aí. Cadê a Scotland Yard? É o equivalente no Brasil o cara ter fugido durante 20 anos. Olha só, e ele conseguiu fugir por 20 dias. É isso aí. Até ser recapturado na casa, numa casa de aposta em Bridport. Isso na Inglaterra ainda. Ele admitiu a fuga para o juiz, que até entendeu o motivo, mas como não é Brasil, né? Teve mais de 2 meses aquecido na sua sentença original. Até para não incentivar futuras fugas. Agora, Google. A pessoa, todo mundo fugindo porque escuta rap na prisão. Olha só. Ah. E já que não dá para mudar o gosto musical dos demais amiguinhos da prisão. Agora, Google, pergunta: se você fosse ser preso de novo. De novo. Tá. Vai. Tá, continuando. Qual seria a música que você levaria para lá? Cara, eu levaria muito rock and roll. Fine! Let the rock off begin! Isso dá pra viver a vida toda de boa, cara. Sabe? Tipo, é. nem sente. Não, prisão, né? Drogas, sexo homossexual. Ai! Não. Tá, vamos. Rock and roll. Cara, tudo bem. Tá tudo errado. Não, tá tudo errado, não tá tudo bem, tá não. Tudo, próxima tá, notícia. Vai, tá. vai lá. Olha só aqui, ó. Repórter desenha peru em lousa interativa. Em notícias internacionais. Tá bom, vamos explicar. Visualize assim. Você já viu aqueles caras de previsão do tempo? Aí sempre tem aquele lance de: ah, tá vindo uma massa polar no norte e tal. Só que o que aconteceu? Essa repórter, ela tinha um giz na mão. É assim, ela ia: olha, tá vindo a massa polar do norte. Ela marcou, fez uma bola. Aí depois fez, aí olha, dessa zona aqui embaixo, aí fez mais duas bolas embaixo. E aí que terminou de faz o resto. Não, aí o problema aqui é o seguinte: a massa polar vem nessa direção subindo. Aí ela passava por entre os círculos que ela desenhou. É, aí fez uma linha, aí veio mais outra linha. Já pensou? Você falando de zona e desenha-se um órgão genital. Um peru, é. Sabe aqueles piruzinhos que tu sempre encontra em carteira, em parede de colégio? Aluno é um órgão genital masculino. É. Que nem aquela, sabe, isso aconteceu, sabe aonde? No Todo Mundo em Pânico 3, com o Leslie Nielsen, não sei se tu se lembra. Tem uma cena assim deles, olhando... Não, tem que ele é presidente. Assim. Olhando o mapa e tal, vocês vão por essa zona, vocês... Não, mas tem também os batalhões, né? Temos o estreito aqui, eles desenham um peixe, e nós vamos invadir pelo meio do estreito. Enfim, assistam, degustem-se. Então, olha só, a apresentadora Siona Riley. Olha o nome dela, qual é? Shoba. É só você que é Riley no final. É isso aí, da emissora WJRT. Ela passou por maus lençóis. Cara, mas como é que ela não percebe o que ela tá desenhando? Tipo, ela tá olhando lá, tá mexendo o braço. Às vezes as pessoas fazem coisas sem perceber. Não, cara, não tem como. Não tem, velho, não tem. Não, isso é o tipo de coisa universal. Então, cara, imagina o mico dessa mulher, como ela chegou lá no patrão dela. Olha, por que eu tô aqui, patrão? Ninguém responde. E o que, que você fez? Porque a gente, numa rede de televisão, rádio, TV, internet, a gente tem um nível de censura. Na internet nem, não tem nenhum, mas é. Rádio e TV, ela não falou nada, teoricamente. Então, e aí, cara? Ainda nos primeiros dias de junho, né? Lá em 9 de junho. É. A delegação da Bósnia, exatamente às 17h40, a delegação da Bósnia escapou de uma tentativa de assalto no Guarujá. Eita! É, isso rapaz. Foi no comecinho da Copa, não foi? Foi. Isso antes do início da Copa, né? A gente vai chegar lá. Ó, a noite do domingo, que resultou no assalto da delegação da Bósnia e Herzegovina. Saúde! Obrigado. Parte da comissão técnica da seleção caminhava à praia, né? Foram lá, dar uma olhadinha na praia, ver as ondas e tal, final de tarde, ver lá as gostosas, né? Aqui, recolhendo os biquíni. Aí quando passou a ser seguida por três suspeitos, e a polícia militar interveio para evitar que os europeus fossem abordados. Cara, o cara tem maior cara de gringo, ele vai logo pra onde? Pro uma praia no Rio, no sul. Guarujá, né? Guarujá, São Paulo. São Paulo? Ah, tá pedindo. Mas essa Copa foi cheia de notícias interessantes. A gente vai ter um podcast dedicado só a ela. Então, se vocês estão decepcionados com a gente por não ter nessa semana, não se preocupe. Vamos falar, eventualmente, da Copa de 2014. No próximo. A gente vai... É no próximo. A gente vai juntar. Próximo programa a gente vai falar. A gente vai juntar tudo pra atacar de uma vez. Porque ainda não acabou. Não, a de 2014. A gente já falou sobre isso. A de 2014 ainda não acabou. Mas semana que vem vai ter acabado. A gente vai falar. Aí vai tudo de uma vez. Vamos alfinetar. Então, é isso aí. Alfinetar não. A gente vai cutucar com uma espada. Olha só isso aqui, ó. Segundo o site TMZ, o Justin Bieber foi exorcizado. Sim, o nosso adorado ídolo. Nossa. Pop. Tem razão. Eu não gosto de música, quer dizer, eu gostava do Michael Jackson, mas não da música. Pô. Não, eu estou dizendo que ele é um ídolo pop, eu não estou dizendo que ele é músico. Sim, ele é um ídolo. Te enterra, porque ele não é músico, ele é um ídolo pop, ele não é. Não, mas ele é um ídolo teen, porque ele atinge só os adolescentes. Enfim, ele foi batizado no banheiro de uma igreja, olha só, no lugar justo e conveniente. No banheiro, lugar de... Pra espantar. Por quê? Porque, segundo a notícia, o Justin Bieber estava possuído pelo demônio. Lugo, sabe, de vez em quando o pastor fala que aquele cara é do diabo. Acho que eles acertaram. Finalmente. Olha só aqui, ó. Após uma série de escândalos nos últimos anos, agora recorre à ajuda religiosa para mudar os rumos de sua vida. Segundo informações divulgadas nesse domingo, o cantor canadense teria sido batizado em uma cerimônia privada. Tava no banheiro. Uma cerimônia bem privada mesmo, acho que de lá que eles tiraram. Literalmente? Cara, eu queria ser esse pastor. Olha só, cantor e tal, viado. Então, vem aqui no banheiro. O pastor, o nome do pastor era Carl Lentz. Só que aquele cadê? Eles não chegam a informar qual era a igreja, né? É. Mas, por exemplo, eles falam que a cerimônia aconteceu das últimas controvérsias, do blá, blá, blá. Detalhe, ele se preparou durante uma semana, quer dizer, ele estava se preparando para ele não queimar. O diabo estava lá, o Bieber, por exemplo, ele apareceu fazendo comentário racista em dois vídeos, no início do mês de julho. No primeiro usava, às vezes, palavras nigger, né, nigger, ou crioulo. É isso aí, no... É um vocábulo ofensivo, né? É americano. Na inglês e na nossa também. Na verdade, o nigger... No outro vídeo que o ídolo aparece, ele usava o termo e brinca sobre se unir a Ku Klux Klan. O que faz muito sentido, afinal, o Justin Bieber não é a pessoa mais equilibrada. E nem parece que ele é um canadense. É, Wolverine, né? A mesma terra do Wolverine. Os canadenses são pessoas legais, cara, é um país bacana. Olha só. Ele foi viver no país de Satã, Estados Unidos. É isso aí. Segundo os árabes, é o país de Satã. E ele merecia ser exorcista. E o pior ainda, canadense, já viu um canadense de verdade como é? É um cara alto, forte, é um cara que ele cospe no esquilo, o esquilo pega fogo. É um cara macho. Você tá falando do Mario, né? É um cara macho. Você é um tá cara... falando do Mario Bros. É, um cara alto, barbado, coisa. O único baixinho... O Luigi Bros. Pra vocês terem uma ideia, o único baixinho que tem lá é o Wolverine. Ele é macho pra caramba. Como é possível? Então, pois é, eles vão usar o Just Bieber, espero que... Eu me sinto mal em dar uma notícia dessa porque eu não gosto do cara. Eu espero que ele melhore, que ele comece a fazer música, que aquilo lá, que seja lá o que for que ele toque, né? É, né? Porque esse negócio de baby, baba baby. É, só aquele que já bastava. Só aquele que é o suficiente. Coisa. Vamos lá, relembrar. Tá, dia 10 de junho, olha lá, July 10, lembrando, não, é June, mês que vem, em agosto, nós vamos falar sobre July, algo que aconteceu em 1998, que é isso? Em julho de 98, vamos falar sobre um incidente biológico que aconteceu em junho de 98, não fui eu, vamos chegar lá, vai ser interessante, tá. É, uma menina de 9 anos entra na Turquia com passaporte de unicórnio de pelúcia. A menina entra na Turquia. Oi. Usando o passaporte de unicórnio de pelúcia. A pequena Emily Garris, de 9 anos, ganhou destaque na mídia. Ela conseguiu entrar na Turquia utilizando o passaporte falso, que identificava como... Ela era um unicórnio. Olha só, o documento tinha nome e foto do bichinho de pelúcia. É, moradora de... Caramba. Cambra, no Reino Unido. Saúde de novo. Estava de férias com a família. Olha só, imagina só. Ô, seu alfândega. Aí o cara chega assim com o documento. Seu alfândega, eu sou um unicórnio. Eu posso entrar? O cara entra, eu. Cara, é Brasil total, a Turquia, então. Devia ser um descendente de brasileiro. Não, o que tem na Turquia? Primeiro lugar, o que tem na Turquia para aqui? Turcos. Tá, isso é. Dinheiro, negócio. É, bancos turcos é... Realmente. Não, assim, algo assim que atrai na Turquia, porque pra alguém invadir lá e que seja perigoso, porque se uma menina. É a Capadócia. Tá explicado. qualquer um entra lá, é fácil, malandro. Tá explicado. Depois que as novelas da Globo ensinaram que é só você abrir uma porta no Brasil já sai lá na Capadócia. É isso aí. Qualquer um entra. Se a menina entra como unicórnio, vamos lá. És o auditor e curtiu essa. Agora quem curtiu mais ainda foi o mestre dele. Altair Ibilabunaga. Altair curtiu essa. Cara. Maziaf deve estar cheio de passaporte de unicórnio. Eu acho que eu vou entrar lá dizendo que eu sou Saci Pereira, cara. Porque chega lá e imagina só, eu sou um Saci, posso entrar? Pode. Cara, unicórnio. Não, que monstro. Dark Roy, acho que você conseguiria entrar como um sumô. Como? Como lutador de sumô. Amém. Próxima notícia, vamos lá, próxima notícia. Vamos lá, olha só. Homem com. Dia 14 de junho, já estamos quase na metade do mês, olha aí. Homem compra iPhone roubado e implora por senha de desbloqueio para o antigo dono. Google, é o seguinte, a modernidade tá desse jeito assim, os ladrões roubam uma coisa sua e eles vão ter um preço para papel, se eles não tiverem a senha, não é verdade? Verdade. Então, a história é a seguinte, para a gente que está lida na área de informática, graças a Deus a segurança evoluiu a esse ponto, mas aí começou a surgir essas novelas. Primeiro, aí o cara rouba o celular do peão, aí ele vende pro outro cara lá longe. E esse cara não, ganhou o quê? Um preço de papel. Por o quê? 20% do preço original, que é 5 mil reais. Aí o que ele faz? Tenta, não consegue. Aí, qual é a opção dele? Ele manda um e-mail pro cara. Aí olha só. Ó, vamos ver aqui um trecho do diálogo. Olha só aqui. Me ajude, só pra mim colocar seu e-mail e senha. Faça o e-mail pra mim e seja pronto. Pode confiar em mim, olha só. O cara que roubou o celular. Você foi vítima e eu também fui. Tá, realmente, né? Vamos. Pô, o cara tá fazendo uma carinha de cachorro abandonado, né? Olha só, vamos continuar, olha o diálogo aí. Só você pode me ajudar. Trabalho, ganho salário mínimo e guardava 50, 30, 20 dólares pra comprar um iPhone, rapaz. Né? Não. Aí, foi no Brasil. É, foi. Pensei que a notícia tava traduzida. Pô, por isso que tá o Min. 20 reais pra eu poder comprar iPhone. Né? O nome do cara, Danilo, mora em São Caetano. É, que teve o... Na Bahia. Que teve o celular roubado. Olha só, pra tentar convencer e conquistar o Eduardo a conseguir a senha de... É o Eduardo que foi roubado, pelo Danilo. Danilo, né? Se vacinar, é o Gentili. Olha só. Danilo de São Caetano. Em São Paulo tem um rapaz chamado Danilo que mora aqui, que é de Santo André. Hoje a gente apresenta de noite. Só que esse aqui é da Bahia, né? É. Quase perto. Não, pra tu ver, como o baiano faz jus à sua fama. E principalmente o cara tá com preguiça de ir na internet, ele vai pesquisar, ele pede pro dono. Tá. Ou pior ainda, o celular do cara foi roubado em outra cidade, né? Uhum. Então, quer dizer, o cara... Olha só, ver aonde chegou o celular. Pra tentar vencer e conquistar o Eduardo, que é o dono, a conseguir a senha de desbloqueio do aparelho, né, assim, porque sem a senha o celular fica quase que inutilizável, ele ainda ofereceu o lugar pra frente, mas ficar próximo no carnaval. Mas se precisar, o carnaval ficar aqui em casa, você fica de boa. Cara, você roubou o iPhone de alguém. O iPhone é quase o preço de uma casa. É uma moto. Uma motocicleta. É, de bolsa. Aí você diz assim pro cara, não, pô, passa aí de boa. Se você precisar de lugar pra ficar no carnaval aqui na minha cidade, você pode ficar na minha casa. Resumindo, você pode... Você dormir. Vai na casa, você é capaz de ter seu órgão roubado pelo cara. Não, pirra, pô. Cara, pode confiar. Olha só. O rapaz ainda ofereceu dinheiro pela senha, mas Eduardo não aceitou a proposta. Se você me ajudar, Deus vai te ajudar em tudo. Pensa aí, por favor. Ainda na publicação, Eduardo explicou por que ele não ajudava a comprar do seu iPhone, o roubador do seu iPhone, né? Ah, tá, o cara é comprador do iPhone roubado. É, o cara comprou. Pô, se não há alguém que compra o celular roubado, a maioria dos furtos roubos diminuiu bastante. É isso aí. Vai lembrar, né, que conforme o artigo 180, receptação é crime, né? Comprar produto roubado de origem criminosa, de origem duvidosa, é crime, tem pena de 1 a 4 anos de reclusão, Google, além de multa. A gente teve uma história aqui na oficina, que eu quero até falar para esclarecer, uhum, que foi assim. Faz o merchan aí. Que foi assim, na oficina Info Presente, tá? Chegou um cara aqui com o computador roubado, certo? Aí que o dono chegou, ele estava indo em oficina para tentar achar o computador, né? Uhum. Aí achou aqui o computador roubado. Aí veio e tal, torrou a nossa paciência, falou, não, eu roubado e tal. Aí a gente falou, opa, eu não roubei, eu estou fazendo serviço. Aí o ladrão tinha quebrado a tela. Aí a gente falou bem assim, para você pegar seu computador, você tem que pagar a tela, porque foi o serviço que foi feito. Aí ela reclamou, chiou, só que chamou a polícia, só que a gente está no nosso direito. Afinal, a gente consertou. É, vocês consertaram, vocês só estavam fazendo a manutenção, vocês não estavam recebendo. Roubando, produto, né? Aí o que aconteceu? A gente combinou com ela o seguinte, olha só, você vai pagar a tela e a gente vai ligar quando o suposto dono vier pegar. E assim a gente pegou um ladrão. Então, galera, fica a dica. Não repasse produto não roubado. Não compre produto roubado. Não repasse. Não repasse. Não receba. Não receba. Se tu falar não repasse, tá ensinando ladrão. É isso aí. O fato é. A gente não compra roubado, e quanto menos produto roubado tu comprar, melhor para todo mundo. O ladrão... Coisa. 15 de junho de 2014. Após bote abóbora infláveis... Calma aí, tá meio... A notícia é tão bizarra que ele tá confuso. Cara, a mente dele tá tentando raciocinar a notícia. Olha, eu vou só letrar aqui pra vocês. Eu vou falar igual o apresentador do Garantia lá em Parintins. Ah. Eu vou silabar pra vocês, tá? Após bote e abóbora infláveis, americano é preso por praticar atos sexuais com boia. Como assim? Edwin Torbita. Olha, acertei o cara. Olha, não foi saúde. Olha, ele tem... Foi detido. Não, mas ele tem GTA no nome. É. Então, isso diz muito sobre a pessoa. O cara já é treta louca. Torbicta. Torbi GTA. É. Ó, o cara foi detido em Hamilton, nos Estados Unidos. Olha, no estado de Ohio. Ohio que parta. O cara já tinha sido preso outras vezes após atos sexuais com mulheres infláveis. Ou seja, o cara tinha matado o boneco inflável. Não, eu diria objetos, porque se ele foi pego com uma boia, quer dizer, o que é uma boia? Uma boia é uma câmera de trator, basicamente. Então, como é que o cara... Após ele ter sido acusado de ter relações sexuais com botes e abóboras infláveis, o Edwin, olha o nome dele, Edwin, se fosse Edward, tchau Crepúsculo. O cara tem 35 anos, é jovem, voltou a ser encarcerado por incidentes... E sexual bizarro, né? Ou reencarcerado. Ele foi detido numa quarta-feira, Em Hamilton, acho que 15 era quarta-feira, né? É, espero que sim. Olha, ele tava com uma boia rosa. O cara tava realmente querendo algo feminino. É, e o Eden é conhecido por se envolver em episódios bizarros. Sério? Olha só, e ele foi. Em 2011, ele também foi pego simulando, né, o ato sexual com um bot. E em 2002, ele foi feito fazendo uma abóbora. Cara, imagina, já viu aqueles cachorros que ficam no canto do sofá, sabe? É, Dark Holly. Sabemos que aqui na nossa cidade tem o CAP, o Centro de Atenção Psicossocial. Uhum. Estados Unidos é um país desenvolvido. Será que um cara desse não tem um centro lá que ele possa buscar tratamento na vida dele? Vivemos num planeta onde existem mais mulheres do que homens. E o cara ainda vai fazer... com uma boia. Obscenas com objetos inflados. Bom, coisa de borracha. Bom, cada um com a sua vida. Imagina se ele cai aqui na Amazonas, numa floresta de seringueira. Ele é doidado. Coitado. Enfim, a cada um na sua e a vida continua. Tá aí, caramba. Caramba, olha só! Notícia regional! É isso aí, é nóis, olha só aqui, ó. Torcedor inglês fica nu na Arena da Amazônia por causa de calor. Olha só. É isso aí, é essa notícia, eu acabei de falar. Ah, ó, apesar do jogo ser às 17 horas, 19, 7 horas da noite, os termômetros indicavam média de 31 graus. Ah, tava frio. Tava frio, cara. Acostumado com 37 graus. Ô, gringo, tu é fraco. Você não é regional. É isso aí, tu é fraco. E é da Itália. Poxa, italiano. Macarrone. Ô Mário, ô Luigi, que é isso? Ó, ele tava nas arquibancadas na Amazônia e não se importou de tirar a roupa pra se refrescar. Ó, ele ficou nu e não ligou pros cliques das câmeras. Olha o que ele informou. Ah. Ó, o clima é infernal. Como é que é? O clima é infernal. Calor demais para jogar em futebol. Fizemos um grande jogo, apesar do calor tremendo. Esta foi uma vitória muito importante para a moral da Itália. E o cara ainda afirmou isso pro Sport TV. Oh. Né? E o cara ainda faz teve torcedor amazonense que fez cartaz para responder sobre o calor em Manaus. É. Né? Após críticas dos ingleses, né? Sobre o calor excessivo, o torcedor. Detalhe, o cartaz estava um gringo sendo frito num churrasco, assim. Era, eu vi o cartaz. Não, tinha um gringo sentado em cima de uma pedra. É isso aí. Tá. O cara encontrou jeito nos estádios responder, né, as críticas que os ingleses fizeram sobre o clima e tal. Num cartaz ele colocou em inglês. Uma frase em inglês. Queimado, né? Ele colocou a frase Welcome to Manaus, que significa bem-vindo em Manaus. E as letras como se estivessem queimadas. Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo isso? Que o Hitler tava errado pra caramba. Sim, porque aqueles caras não aguentam o nosso calor. A gente aguenta o frio deles. É, eles ainda queriam... por exemplo, a campanha de Hitler no norte da África foi bem sucedida. Foi bem. Mas por quê? Quando eles começaram os ataques, estava no inverno. Tava, a estação contribuiu para eles. É. Mas logo, quando começou a apertar o circo, eles caíram fora do norte africano. É isso aí. Ou seja, se você não aguenta o calor... Não, e detalhe. O calor amazônico... É o calor! É tenso. Coisa nenhuma. Ah, vamos lá. Vida que segue. Se o cara ficou peladão na arena. Olha só, dia 16 de julho, uma pesquisa confirma: excesso de selfie é falta de sexo. Google! O selfie é aquela posição. Aquela foto que você. Te tira de si mesmo. É que você tira de si mesmo e você demonstra que está tirando a foto de si mesmo. Geralmente usa-se a câmera frontal dos smartphones, mas se seu smartphone não tem uma câmera frontal, a câmera traseira ou uma máquina digital podem fazer isso. Ou a webcam do seu computador. Mas olha só, vamos explicar. A pesquisadora holandesa Christine Van Gallagher, da Universidade de Wageningen, saúde, publicou... publicou um estudo que relaciona elevados exposição pessoal dos usuários da rede Instagram a nível de carência sexual. Que o Instagram foi criado por brasileiros. E o Instagram foi feito para publicar comida. É verdade, não para postar foto de si mesmo. Ó, segundo o estudo, as fotografias denominadas selfie seriam um grito de socorro por pessoas oprimidas pelo abandono. Cara, tá aí que tá. A gente vai tirar um programa para fazer análise sobre músicas. E aquela... essa pesquisa, acho que tem um pouco a ver também, falando essa questão da pessoa estar gritando que quer alguma coisa. Olha só, e também aqui, ó, complementando. Segundo ela, os viciados em selfies avaliam seu nível de bem-estar baseado nos likes que a imagem que construiu de si mesmo recebe. Ou seja, tu mostra pra pessoa quem tu teoricamente é, uhum. E aí essa pessoa diz que gosta ou não. Então, é que satisfação. Ó. Você quer se mostrar para obter satisfação. É que nem aquela música da Valesca Popozuda, da tal do Beijo Novo. Ela fala música... Não. Aquilo não é música. Vamos concluir. Tá. Ela fala naquelas palavras... É, isso aí. Melhorou. Que não importa o que os outros façam, deixem de fazer, ou o que ela faz ou deixe de fazer. Ela não tá nem aí porque os outros falam. Só que na música ela fala tanto isso, tanto isso, que ela se importa sim com o que os outros falam dela. É, tu fala, ela se contraria na própria música. É, ela se contradiz, morde a língua. Enfim. Isso aí. E olha só, o estudo entrevistou pessoas adaptas a esse hábito e detectou que 83% não possui vida sexualmente realizada. Ou seja. Pessoas mal amadas. É, ou seja, ainda bem que eu sou uma das pessoas que não faz isso no Facebook. O que mais choca também é o contraste entre a publicação da imagem e a prática sexual, né? Que é a média de postagem da imagem de selfie por parte dos entrevistados é de 45 fotografias mensais e apenas 2 relações no período, em igual período. Né? É, tipo, se você faz selfie, parabéns, você é um. Ainda bem que eu não sou fotogênico e também eu, como a minha prometida mora longe, né, não faço nada. Não vamos acreditar que tá. Próxima notícia. 19 de junho, milagre da Copa, olha só. Torcedores cadeirantes se levantam durante o jogo. Iha! Cara, essa notícia realmente rendeu. Não, é Brasil, é nós. Olha só. De um lado, a escassez de ingressos comuns oferecidos pela FIFA. Do outro, o grande número de ingressos especiais sobrava na bilheteria. Ingressos especiais contemplam deficientes, cadeirantes, obesos, pessoas com mobilidade reduzida, estudantes e idosos. Fala logo eu. Ou seja, o estudante, ele está na categoria de ingresso especial. Ou seja, estudante pode comprar camarote, não pode, é estudante? É isso aí, tá. Incrível. Além de grande número desses ingressos, o mesmo também era vendido a preços menores do que os ingressos comuns. Cara, se você está pagando meia, logicamente é um preço menor. Tá. Essa situação acabou gerando uma série de acontecimentos duvidosos dentro do estádio, tais como torcedores com aparência de 30 anos portando ingressos para idosos. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Literalmente. Olha, a FIFA pegou. Ela foi fazer uma Copa no Brasil. No Brasil. Não, vai. Tá. Foi fazer no Brasil. Isso é de rica. De zoeira, never ends. É isso aí. Olha, tinha carteira de estudante falsa, até mesmo cadeirante que se levantava durante a comemoração das partidas. Em entrevista coletiva na quinta-feira, o diretor de marketing da FIFA, o Cher Will, afirmou que os torcedores flagrados em situação desse tipo serão retirados do estádio da Copa do Mundo. Mas esses jogos já aconteceram. Cara, eu só digo uma coisa. 4 anos dá pra tu fazer uma cirurgia plástica fácil. Tu muda teu visual, daí tu consegue ingresso. Isso não afeta ninguém. Aí, tinha alguns critérios, né, pra cadeira de rodas, né, pro deficiente, que são mesmo do governo brasileiro. Ou seja, se alguém vem na cadeira de rodas, levanta e começa a comemorar, não sei dizer se é um milagre, né? Mas tem que dizer definitivamente que iremos até as pessoas e nos seguramos de retirá-la do estádio, porque isso é trapaça, mesmo se você fingir que o milagre foi causado pela atmosfera do estádio. Isso afirmou o Thierry, né? Olha só, muita gente lembrou daquela célebre frase do Ronaldo, que estádio não joga futebol. Não. Como é que é? Não se faz Copa com hospitais. Com hospitais, é. Cara, eu acho, né? Eu só acho. É a cura. Que quem tá doente, não tá, por favor, pare de ir nesses locais fajutos, nesses charlatões, pastores dos milagres. É isso aí. Vai no estádio de futebol. Se você se diverte. Ó, tem imagem, é, tem imagem, aconteceu um milagre. É, acontece um milagre lá. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo. Sério? É, ainda tem uma cervejinha aí. E o melhor de tudo, o diabo não aparece lá. Que toda vez tem um irmãozinho lá. Meu Deus, ele tá possuído, não sei o que, meu Deus. Sempre tem. Nada, cara. Sempre tem. Mas eu tava lendo, já tinha lido anteriormente sobre esse assunto. Sobre essa questão do pessoal que se levanta. Tem cadeirante que consegue ficar de pé, mas ele não consegue andar. Obviamente. Tem gente, por exemplo, que usa cadeira de rodas, mas tá somente com a locomoção prejudicada. E depois dessa declaração do Cherwill, aconteceu que passaram a tornar obrigatório a exigência da apresentação da carteira de deficiente na hora de estar entrando. Aí, tanto que depois acho que lá pelo dia 20, quando teve jogo por lá, não ocorreu mais esses casos. Ou então abafaram mesmo. É, mas em compensação, que invadiram lá. Ok. 20 de julho, Gato Jedi faz sucesso na web a lutar com cão e com sabre de luz. isso é mais uma recomendação, galera, porque essa notícia é mais pelo número de visualizações em pouco tempo. É porque é um vídeo de um gato lutando, porque ele pula num cão. É um vídeo muito meditado, que um cara colocou um sabre de luz na mão de um gato e parece que ele tá lutando. É bem interessante, tipo cães e gatos Jedi. É, né? Como cães e gatos. É isso aí. A luta Jedi. É isso aí. É isso. Não, e detalhe, ainda foi, de certo modo, virou um viral, né? Pro sexto episódio da franquia Star Wars, que tá um pouco longe de chegar na telona. Não, mas vai sair. Mas tem a série agora do Star Wars, a nova, que é... Aquela que passa na Globo, a Guerra dos Clones? É Rebel. Vou lançar agora uma que conta histórias da Guerra Clônica, mas no período do Darth Vader. Tipo, já tá 2000 anos depois. É com a Aliança Rebelde. No período do Darth. Com a Aliança Rebelde. Mas na época do Anakin ou já quando ele virou Darth? É quando ele virou Darth Vader, mas com um grupo de rebeldes. Então ele participa. Ele que era separatista tornou-se rebelde. É, não. Ele que não. É naquele período, depois que ele se torna que ele usa a roupa. Não, o Darth Vader, depois que o Anakin vira Darth Vader. É com a Aliança Rebelde, antes do Luke aparecer um grupo de rebeldes daqui. Vão ajudar de vez em quando aparece o... Ah, talvez ele tivesse a procura do filho que nasceu. Tipo, o cara passou 2000 anos desaparecido. 2000 anos. Caramba, ó. Vai, 2000 anos. Olha só, tem também um outro viral aqui que foi um viral muito inusitado, olha só. Ah, incêndio florestal é plano de fundo para fase de casamento. Oh, cara, isso é bizarrice. Coisa de americano. Como diz os árabes? É o país do Satã. Gosta de fogo. Tá, olha só. Houve uma cerimônia de casamento na cidade de Bend, no estado de Oregon. E terminou de maneira inusitada. E rendeu uma foto diferenciada pro álbum de casamento do casal Michael Hober e April Hatley. Os noivos trocaram seus votos quando o incêndio florestal atingiu o rancho Rock Spring. Saúde. O local da cerimônia. O caminhão do corpo de bombeiros interferiu e gerou a cena. Isso no dia 13 de junho. Americano tem isso. Olha só, cai um meteoro. Vamos tirar foto. Tem um incêndio, vamos tirar foto. Essa foto vai ser única, vai ser especial. Cara, eu saía correndo. Tem N coisa pra fazer com incêndio. Barack Obama leu essa notícia. É isso aí. Mais uma da Copa para mostrar o quanto brasileiro é brasileiro. Olha só. Profissionais da noite. Eu podia chamá-lo de outro nome. Garotas de programa... Meretrizes. Não. Isso aí dá de... É época feudal, praticamente. Não, mas teremos mais classe. Damas da noite reclamam de gringos na Copa. E chamam eles de porcos e mão de vaca. Eu não sei como continuar. Ah, tá bom. Damas da noite, moças, noturnas, enfim, tem N nomes. Garotas de programa de Fortaleza sofrem com mexicanos e uruguaios que não pagam. Como assim? É o seguinte, tá. Eles chegam nelas, levam pra sair, não fazem um programa, tipo, aproveitam a companhia delas, só a companhia, e é isso. Cara, esses caras são espécies, eles estão acostumados no país deles. como a gente diz aqui, a botar daquele queixo. Isso aqui não dá certo. Ela não fala a língua do cara. É, ele não sabe também, de repente, que ela, qual é a profissão dela, por assim dizer. Ah, de repente sabe. Sabe, porque isso, da manhã da noite a gente reconhece. Esse é aniversário. É muito difícil a gente não reconhecer uma, só quando são dias de luxo. É, cara, olha só aqui, ó. Longe do faturamento estimado, ou seja, elas tinham uma meta. Caramba, tá organizado esse negócio. É isso aí. Ó, as garotas de programa apontaram dificuldade nos relacionamentos com os gringos. Relacionamento. Não, vamos chamar de transação comercial. Transação comercial, é o melhor termo. E criticam os grupos de mexicanos e uruguaios que passam por Fortaleza recentemente. Olha só, vamos um relato de uma dama da noite. Ai, para nós, não adiantou muito, a cidade lotada. Os brasileiros estavam preocupados em beber, comer em restaurantes. Já os gringos são porcos que nunca querem gastar dinheiro, reclamam do nosso preço, do hotel que tem que pagar, e não, ou seja, não estamos satisfeitas. Fica aí, vamos lá. Ah. Relatou aí, né? Tá lá. Continua aí, siga. Tá. Olha só, as garotas, vamos dizer assim, elas têm a teoria de que a elevação dos preços pode ter causado o distanciamento dos clientes. O ingresso, essa Copa não foi feita para nós. Não. Tu não vai dar R$1.000 para ver um jogo de Tchecoslováquia com Uruguai, né? Eu muito menos. Se fosse para... Eu não fui nem aqui em Manaus, que tinha... Que tinha Itália e é isso aí. Inglaterra, um grande jogo. E foi um grande jogo, nível internacional, futebol de primeira linha. Não. São duas seleções de outros países montando nível nacional. Não, eu tô falando assim o nível, eu tô falando... Mas a Copa do Mundo, todo mundo joga bem. Até o Brasil jogou bem na Copa do Mundo. É, mas tu não vai passar 2 meses passando fome pra ver um jogo, né? E essa Copa foi pra gente. Cara, eu ia catar latinha fora do estádio. O que elas esperavam? Os caras viajaram 8 horas de avião. E aí ele tem duas opções. Você tinha aquele jogo considerado ou vou ficar 10 minutos com uma menina? Cara, eu vou direto pro estádio, né? Ou vou vadiar. Ou vou trocar o óleo. Isso aí. O que elas esperavam? Olha só. Tem um relato no outro aqui, ó. Ó, atendi alguns brasileiros, mas nada perto do que imaginei. É claro que o preço aumentou, mas não foi isso que diminuiu o movimento. Antes, cobrava 70, agora eu estou fazendo a transação comercial por 120. Não considero caro. Eles pagam muito mais em bebida e ingresso. Deixa eu ver se entendi. A garota se valorizou. Olha só, o dinheiro é seu. É. Você gasta o que você quiser. É. Ela vem e reclama. E o pior ainda, ela quer se comparar à FIFA. Ela quer se comparar à FIFA, ao padrão Copa do Eu sou assumidamente. A minha autoestima consumidor, é alta. Eu sou consumidor de bebidas alcoólicas. É. Eu consumo por hobby. Eu sei a qualidade de uma garrafa, de um uísque. Tu não é um profissional como o Zeca Pagodinho, não, né? Não, não sou um profissional. Não sou um sommelier. Ainda não, tá? Eu tô pretendendo fazer o curso de sommelier. É. Só pra agregar valor ao camarote. Só pra pegar a mulher. Mas assim, um bom valor de R$500 numa boa garrafa de uísque. Do que pagar R$120 numa mulher que todo mundo já pegou. O desempenho já não é isso. A quilometragem tá muito alta. Ou numa cachaça, né? Não, uma cachaça. Nada contra as mulheres que levam a vida nesse estilo. É, nada mas contra. Mas daí, ela querer vir reclamar porque o cara gasta o dinheiro dele com o que ele quer. É. Minha senhora. Senhora, vá trabalhar. Vire profissional da noite de luxo. É. E você ganha muito mais. É isso aí, é. Não, aí olha só. Tinha representante de associação. Tem associação. Acusou a polícia de dificultar o trabalho na orla da Avenida Beira-Mar. Olha, virou Brasil, então. Olha só. Principal ponto de concentração dos hotéis e turistas em Fortaleza. Segundo ela, os agentes públicos pediam que elas ficassem em ruas próximas, dificultando o trabalho. Cara, se você. Por mais que você vá, vamos dizer assim. Por mais que você vá fazer besteira numa cidade onde ninguém te conhece, se você vai atrás de profissionais da noite, você não vai dando na teia. Eu tenho uma ideia. Faz a Copa do Mundo, mulherada. E aí vocês vão ser a atração principal. É a solução. É a solução. É. Faz uma Copa do Mundo de transação comercial e aí vocês vão ser a atração profissional, não. Olha só. Teve um modo que eu falo assim, eu quero mesmo saber dos alemães, eles têm dinheiro pra gastar e parecem bem limpinhos. Ó, preciso recuperar o prejuízo dessa semana. Mas também eles ganharam do Brasil. Próxima noite. Não, mas isso foi antes. Cara. Ah, isso foi antes. E agora, estamos aqui com um oferecimento de Mercadinho Medeiros. Mercadinho R. Silva e Oficina Infopresentes, trazendo essas notícias maravilhosas. É isso aí. E agora vamos lá, eu aposto que vai ser boa. Vamos lá. Dia 24, apostador ganha R$2.000 com o Dino de Soares na Copa. Como assim o vampiro Soares ataca na Copa? Olha só, tem gente pra tudo no mundo. E tem gente que até apostou que ele ia morder alguém. Olha só, teve um cara que ganhou dinheiro de uma forma incrível mesmo. O cara teve lucro superior a 2.000 com lance a la Mike Tyson na Copa do Mundo. Como diz o ditado: morro e não vejo tudo. Diz isso, né, o tal de Luiz, o Luiz Soares, que protagonizou o fato inusitado durante a vitória do seu time uruguaio sobre a Itália na dia 24, né, no jogo da Itália contra... O Suárez é o que? O uruguaio? É o uruguaio. É o uruguaio que mordeu. O Suárez, ele mordeu o italiano, o Chiellini. Saúde. Que o cara sentiu realmente o que o boxeador Evander Holyfield sentiu quando o Mike Tyson deu aquele beijo gostoso na orelha dele. Só que o cara teve um pedaço da orelha arrancada, né? O outro teve um pedaço do... Eu acho que o Suárez, aí olhou, momento zumbi! Olha só, o Evander Holyfield brincou no Twitter. Eu acho que qualquer parte do corpo é pra comer. Não, pô, foi o Mike Tyson que falou isso. Olha só, o norueguês apostou antes da Copa do Mundo que Suárez daria mordida em algum adversário ao longo da competição. Nossa, no site 101 Grid Goals, ou seja... Ele ganhou 5.600 coroas norueguesas, ou seja... dá R$2.035, isso depois de fazer... Ou seja, o cara pulou de 32 para 2.000 coroas, 5.600, né? Foi uma boa... Caramba, um salto maravilhoso. Ó, dia 25, ladrão acessa Facebook em casa invadida, esquece de desconectar e vai... Hoje em dia, muitos crimes estão sendo descobertos graças às redes sociais... Porque as pessoas estão simplesmente viciadas. Ó, voltando a notícia. Valeu, Zucker. O cara foi lá, esqueceu de desconectar a empresa. O vício no Facebook chegou ao seu limite total. O ladrão usou o computador pessoal da vítima. Tava ausente na hora da invasão para conferir o seu perfil na rede social. Status. Partiu roubar casa vazia. O cara tinha 26 anos, foi preso na noite do dia 24. No condado de Dakota, em Minnesota. O cara esqueceu a conta do Facebook aberta no computador da casa da vítima, o Nicolas Wigg, de 26 anos. E o cara foi acusado de furto. Também teria deixado um jeans molhado, um sapato e cinto próximo ao computador. Pera aí, o cara foi invadir a casa pra tomar banho e acessar o Facebook. E deixou o DNA, deixou Olha o DNA. Olha só, essa é a primeira vez que o suspeito de furto no condado esqueceu sua conta aberta no Facebook logado. Tudo desde a primeira vez. Será que teve outras vezes? É. Não, foi a primeira vez no condado, né? Mas no estado. É. Ó, falou um cara da promotoria da cota, a tal de Mônica Jensen. O Wig teria levado uma quantia não específica de dinheiro, cartão de crédito, além de joias e outros itens da residência. Ao formalizar a queixa na polícia, a vítima informou que o suposto ladrão teria esquecido sua conta na rede social aberta. E que o nome Nick Dub, né, num dos computadores da casa. Ora, um dos computadores. Pô, o cara tinha valido. No mesmo dia, a vítima reconheceu o Wig nas proximidades da sua casa e acionou a polícia, que efetuou a prisão. Aí foram encontrados alguns dos itens furtados, né? E o defensor do acusado não foi localizado para comentar o caso, ou seja... Meu amigo, eu não preciso nem de defensor nessa Meu hora. Meu Deus! O cara tem uma pena de até 10 anos de prisão e vai ter que pagar uma multa de 20 mil. Invasão, tá certo, invasão, cara. Roubo, burrice, porque, cara... Olha, como? Ele deu sorte, porque o cara só denunciou ele. Fosse aqui no Brasil, o cara tinha hackeado o Facebook dele também. Ou pior ainda, diz do Messi, sou gay. Sou gay. Não, eu podia ter dado uma zoada, não. Se fosse no Brasil, o cara tava ferrado. Olha só, ferrado é esse cara aqui, ó. Mecânico pega a Ferrari de dia 26 de junho, de cliente, pra dar uma volta e bate no muro. Cara, o cara era mecânico. Olha só. Mal, né? Os Estados Unidos é o pior país do mundo. É onde acontece 9 entre 10 dessas notícias zoadas. Sempre, olha só. Em Boston, nos Estados Unidos, resolvi aproveitar a ocasião que uma Ferrari chegou na oficina. Ah, cara, eu também ia tirar uma onda, né? Chega aí, gatinho. Vou dar uma foto dela, Ferrari é o mecânico, usou o mecânico aqui. Ó, cara, até consertar a Ferrari é uma honra, cara. Mas tô andando. Aí mas você bateu uma desonra total. É, olha só aqui, ó. O carro pertence a Enzo, Michael Flux, um milionário de Nova Jersey. E... Tinha que ser um milionário, né? E o modelo aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia, chega a 3,5 milhões. É isso aí. E só foram construídas 400 unidades no modelo. Menos uma. Super limitado. Cara, imagina só. Oi, cara. Batemos a sua Ferrari. Não, batemos... Eu bati seu carro. Oh, senhor, eu bati o seu carro aqui. Eu sou o Tião Mecânico. E não se preocupe não, que em 2 meses a chaparia vai estar pronta. Em 2 anos eu pago o seu retrovisor. Esquerdo. É isso aí. Cara, é uma Ferrari, bicho. Uma Ferrari é uma obra-prima, bicho. É como se Davi... Apesar de eu preferir Lamborghinis, não. Ferrari são Ferrari. Não, Ferrari são Ferrari. Cara. E essa tá ferrada. Próxima notícia. Essa tá. Ó, dia 29, um chinês de 2 anos é o alcoólatra mais jovem do mundo. Nossa. Esse cara deve ser filho do João Calabrava. Oh, Zeca Pagodinho. Olha o nome dele. Sheng Sheng. É o tipo de nome... É o tipo de nome. É o tipo de nome que eu não daria que tu dá pra piada de chinês, sabe? Tio chinês chamado Sheng, entendeu? Sheng. Não é aquele nome bem tipo Sheng Miyazawa, tipo monstro. Não, é Sheng Sheng. É aquele nome genérico. Olha só, ele bebeu pela primeira vez quando tinha 10 meses de idade. Como é que um pai ou uma que mãe deixa? Fala! Eu vou continuar com a notícia. Vai, vai. Uma criança de 2 anos, que veio chamada a atenção por causa da doença. Inimaginável para a idade, né? Alcoolismo, ó, 2 anos. Ó, segundo o tiara chinês, Shanghai, o pequeno Sheng. Não tenta falar o nome. Não, já foi, já. Só o Sheng sai. Ele é o alcoólatra mais jovem do mundo, começou a beber com 10 meses, recebeu a primeira dose de vinho. Segundo a tia da criança, Kaiteng, o pai decidiu trocar a madeira do bebê por vinho para tentar fazer que ele parasse de chorar. Que ele parasse de chorar? É, não, o álcool acalmou a criança, né? Desde então, leite e suco não fazem parte da alimentação. Caramba, esse garoto vai morrer de cirrose antes de sim. Não, tu já assistiu O Reino Proibido? Aquele filme com o Jack Chan e Jet Li? É dali que vai sair aquele chinês. Só pode. Só pode, cara. Aí a alimentação dele, tudo que era suco, leite, foi substituído por vinho e cerveja. Olha só, os pais relataram que quando vê alguém bebendo, o menino imediatamente começa a chorar, fica nervoso, só relaxa e depois recebe bebida. É, se toma de alcoolismo, né? É isso aí. É, quer ingerir grande quantidade de uma só vez. Familiares dizem, não percebeu alteração. Não tem alteração. Não. Aqui vai pegar a criança aqui. Oh, criança com cheiro, com aquele cheiro de mangaça. Dorme. De onça, criança com aquele arroto na cara do adulto. Dorme. Aquele papo de onça. Dorme. É, amiga, você dá aquele cheiro. Dá um cheirinho, neném. Cachaceiro. Não. Eu imagino, sabe como? Ele lá no canto do berçário, que nem os bêbados ficam meio naquele canto lá. Derrubado, aquele estragado de lado assim meio. Olha só. Tá aí os caras falando que não tem alteração com o pedaço da criança. E segundo eles, aparentemente, ele não fica bêbado. Caramba, bebendo há tanto tempo. Ó, ele é tão bêbado que ele bebe tanto que ele se chama bebê ainda. Olha só. Ele é chamado bebê. Agora vem uma parte. É triste. Triste não. Não, a parte real da história. Vem a parte que realmente é, vamos dizer assim, a melhor parte da notícia pra gente. É. Após a história ganhar grande repercussão na China, os pais começaram a se preocupar com a justiça. Ó, jura. É porque a polícia de Xangai, a cidade onde a família mora, está investigando o caso. Segundo o Kaiteng, todos estão assustados e se esforçando para montar o hábito do Shen Shen. Bom, Já era, filho. Tá mais do que merecido. Você viciar uma criança em álcool. Pô, até aqui no Brasil, isso é super mal visto. Em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta, cara. Pô, isso é o mal que faz a criança. Ai, meu Deus. Tá. Próximo. É, dia 29 de junho também, aconteceu. Ah, não. Aconteceu em Parintins tava acontecendo o Festival Folclórico de Parintins, já a 49ª. 49ª edição, e era a última noite. Por volta das 7 da noite começou uma forte chuva que se perdurou até perto das 9 da noite. E a chuva foi muito forte. Tanto que até as 9 a chuva só reduziu e ficou chuvisco. Ficou chuviscando. E prejudicou as duas agremiações folclóricas que na última noite do festival as notas não foram contabilizadas, mas se apresentaram. Justamente porque a vontade de brincar de boi era muito grande. É isso aí. Dia 30 de junho, mais ou menos às 2 da tarde, garantido, a Associação Folclórica Boi Bagu garantido, ganhou a competição, consagrando-se bicampeã. Ou seja, foram uma diferença de 14,5 pontos, como a gente costuma dizer lá em Paraty. Foi uma bela de uma lapada, uma bela de uma pena, no contrário. E olha que eu sou caprichoso. Foi tipo a gente com a Alemanha, né? Foi tipo a gente. Só que a gente, por exemplo, foi pelo dobro, né? Foi de zero. Oh, Deus. Enfim, foi uma peia. A terceira maior peia da história do festival que a gente leva. Enfim. E por falar em peia, nesse ano a Copa movimentou menos o Parintins, não foi? Foi. Esse ano o movimento Parintins foi muito pequeno. Eu acredito que se chegou a dar 50 mil turistas, foi muito. Não, quer dizer, se chegou a dar 30 mil, porque ano passado chegou a dar em torno de 70 mil turistas. Eu já cheguei a ver ano que deu 100, que deu mais de 100 mil turistas. Eu vi dobrar a população da cidade. É isso aí. E para finalizar, dia 30, foi anunciado o final do Orkut. Verdade. O nosso... Caramba, muitas histórias boas. Muitas histórias bizarras, isso sim, porque dois dos principais motivos são justamente as comunidades inúteis, como eu odeio Fanta Uva. Fanta Uva é o melhor refrigerante do Brasil. Eu não gosto de você, tem uma comunidade e... Eu também não gosto de você e gravo um programa de rádio com você. É isso aí. Então, e as fotos bizarras que ficaram populares em todo mundo. Não, o que mais irritava, brasileiro. Sim. Começava a tocar gifzinho, bonitinho, apaixonadinho. Não, mas eu gostava era dos depoimentos. Mas no mesmo dia que anunciaram a morte do Orkut, teve uma equipe de 70 mil pessoas que fizeram abaixo-assinado para manter o Orkut no ar. No Brasil? No mundo todo. 70 mil pessoas começaram legal. Um abaixo-assinado. Eu não sei como acabou a história, mas até... Sabe o que podiam fazer? 30 de setembro, sabe, né? Sabe o que podiam fazer? Podiam pedir a conta? Os dados do Orkut. Dava, sei lá, pelo menos a base do Orkut, sem os dados, e depois o pessoal começava a repovoar o Orkut de novo. Enfim, o Google vai saber o que vai... E já tem uma rede social que tem todas as características Google do Orkut. Mais? Não é o Google Mais, nem o Facebook. Tem uma que é a cara do Facebook, foi feita para usuários de Facebook, que é totalmente igual ao Orkut. É a cara do Orkut todinho. Aquela... É a mecânica do Orkut com o estilo do Facebook. Não, a mecânica do Orkut com o estilo do Orkut. Ah, só que ela é russa. E a galera Tinha que ser russo, cara. Os russos e os chineses estão de parabéns. Tá, mas continuando com a notícia aí da morte do Orkut. A morte do Orkut. Então o Google anunciou por meio do seu blog oficial que o perfil dos usuários vai desativar o Orkut dia 30 de setembro. Então corram. Faça seu backup. E mostre para seu netinho. Salve. Olha, participei dessa coisa tosca. Eu era assim. Eu dei essa foto e tudo. Eu era assim no Orkut, fiquei bonito no Facebook. Caramba. Então, a gente termina aqui essas notícias. E o que você aprendeu, Google, com essa edição? Com esse mês passado, o que você aprendeu? Eu aprendi que meu boi tomou uma feia. Que eu não posso, quando eu for para uma festa por aí, eu não vou mais compartilhar nada no Facebook durante o estar na festa, porque chegou nos ouvidos da minha professora. Ixi! Caramba, deu uma bronca. Eu aprendi que não dá para confiar, não dá para confiar no Brasil. Que não dá, que não importa se o mês passado ele jogou bem, no mês seguinte ele vai te ferrar. Vai jogar mal. É, os Estados Unidos é o país de Satã, segundo os árabes. Justo. E assim terminamos. Mais uma edição. Mais uma edição do mês passado. E agora, musiquinha. Musiquinhas. Aquele parangolé, né? Aquele baião, aquele... Como é que é? Eu sou favela. Se você vai de chachado, vou de rock and roll. Não, não, não, não, não. Pergunta. Todo começo de mês. Calma, pergunta. A pergunta. A pergunta já não foi? Não, a pergunta. É a sua vez. Ah, minha vez de fazer? É a sua vez. Pergunta. Por que os monitores de tubo eram tão grandes? Caramba. Falta de tecnologia, talvez? Possivelmente.